da minha cidade, que é melhor valorizar a minha malandragem, que é melhor ouvir o som, é lá que eu tô vadio. Eu vou uma noite, faz calor ou frio. Já que eu tô vivo, então vou viver. Véi, eu sou louco, mas sou feliz, pode crer. Vários irmãos, cada um de um jeito. Branco, doido, preto, suspeito, sem preconceito. É forte o efeito, paz e amor, perversão. Enche meu copo, faz favor, meu irmão. Sei que é difícil esquecer o que ficou pra trás. O mal faz parte, mas o bem faz muito mais. Um rap bom, um vinho bom, com sangue bom, um futebol. Viver é bom, na rua, zoeira, cerveja na mesa. Os irmãos em firmeza, Jesus, a fortaleza. Tá com nós, onde eu tô, onde eu for. Tá com nós, liberdade, paz e amor. Pra mim tá bom. Tá com meus irmãos. Pra mim tá bom. Liberdade, paz e amor. Pra mim tá bom. Diga ho, ho, liberdade, paz e amor. Cadê a torcida do bem? Diga ho, ho, liberdade, paz e amor. Tá bom pra todos, então pra mim também. Tô só naquela, vem quente, vem que tem. Falou pros loucos que cola no morro. Quem tem respeito não pede socorro. Impressionante, meu copo já secou, porque um, dois e o coco nem chapou, porque uma vá de sangue bom, DJ bola, rola o som. Hoje a casa vai cair, vai desloco.com. Contra o mal que ronda aqui. Quer colar? Chega aí. Quer zoar? Chega aí. Pode vir a dona, os cara de boa, zoeira. Na madrugada ecoa. Enche o copo, faz favor. Liberdade, paz e amor. Pra mim tá bom. Está com meus irmãos. Pra mim tá bom. Liberdade, paz e amor. Pra mim tá bom. Faz aí, zoeira, zoeira. Chega, chega aí, só quem é, só de fé. Zoeira, zoeira. Tem que saber viver, respeitar quem merecer. A noite é nossa, a madruga é nossa. Mas quem se bota, que fotoca, de puta parada. Para, ninguém para, doido. Fica tranquilo, tá meu copo sem grilo. Dá nada a ver, dá nada de ou, dá nada aqui, dá nada ali. Mas muita que aprendi. Os anos passam, aprendizado só pra não viver mais. O frevo aqui não é que faz. Há muitos anos se solta, se prende, se ganha, se perde, se pina, se rima. Não demorou, enche meu copo, por favor. Não deixa o rap parar, molequinho, que a nossa vida é rimar por aí. Um salve lá pros irmãos no mundão, graças a Deus tô vivão. Verdade aqui fortalece, a falsidade só desce. Não esquece, se preze, loucura. No mais, a rima tá aí, fei. Ninguém melhor que ninguém, Joe. Se derrubar alguém, dia aí, você vai cair. É dois palitos, escolhe aí. Tá vendo o baque, velho. Tá bom, hein, velho. Agora eu quero saber onde tá o feijão, velho. Vixe, velho, ó. Tá aquele bicho. Eu não vi o bicho, não, velho. Sem caô. O bicho tá demorando demais, velho. É, tem que vir com um negócio tá aí pra nós aqui, aí. Né? Parece uma puta, velho. Deve tá boiando. Né? Caralho, mas vê daquele. Viu o bicho ali? Ô, Danilo! E aí, meu irmão? E aí, velho? Chega aí. Tu viu o feijão, não, velho? Meu irmão, viu o bicho ali embaixo de carreta ali, dando rolé. De carro? Eu tô falando, velho. Só, tá de boa, tá de boa. Valeu. É de carro, bota fé não, velho. Feijão de carro. Tô falando, meu irmão, tava de carreta. Fala. Pera aí, meu irmão. Vaza, meu irmão. Essa porra da parede! bem na minha frente! Que droga!